esse mano por aí? Me diga e me diz aí então. Você viu esse mano por aí? Me diga e me diz aí então. Chega, chega, não procure mais. Tá aqui o homem certo pra te dar prazer e paz. Então me diz aí como é que tu deseja. Solteiro ou casado, diz minha princesa. Dote então, estilo cachorro louco. Preto, malandro, dos pés ao pescoço. Jaqueta estufada, corrente, calça larga. Cabelo muito louco, a levada é swingada. Amante das mulher, me diz o que cês quer. Perfume bem cheiroso, Adidas no meu pé. Meu bem, não perca mais seu tempo. Cheguei e vou satisfazer seu desejo. Amor de sogra, carinho de monte. Se me quer eu vou, só me diz aonde. Num motel bem lindo pra gente se amar. Num parque grande pra gente brincar. E nada disso importa se tu não quiser. Só quero o sentimento de você, mulher. Prostitutas caninanas, várias varzianas, desse tipo, nem na minha cama. O que eu quero é amor, dedicação. Pra você, princesa, abro o coração. Vem minha preta, encosta aqui no meu peito. Achou o perdido que te dá o respeito. Preta linda, não canse sua beleza. O preto aqui é de você, princesa. Você viu esse mano por aí? Me diga e me diz aí então. Você viu esse mano por aí? Me diga e me diz aí então. Me diz o que tu quer. Aquele que abala, que chega na festa e deixa as mina agitada. Só na picadilha, no estilo cabuloso. No VIP do salão, com os guerreiros tenebroso. Vendo o Zé Povinho se mordendo de inveja. Olhando apavorado, eu poderia calcular. Me diz se eu sou ou não, teu sonho de consumo. Me diz se eu sou o homem que te leva ao deslumbro. Um preto louco, que curte funk. Com rap na veia, penetrado no sangue. Longe do crime, mas ligado na cena. Tem amor à favela, na rota do problema. Ponta firme, sempre linha de frente sou eu. Se me desejo bem, também desejo o seu. Sou o tipo de homem que não se rende à batalha. Defendo os humildes, mas desprezo os canalha. Preta linda, pare de procurar. Tá aqui o homem que tu queria encontrar. Guerreiro charmoso pra te proteger. Te dar amor e carinho, eu vou servir você. As minas tudo me olham, me desejam, me querem. Porque eu sou um eterno servidor das mulheres. Malandro, poeta, vivente do gueto. Defensor da ideia, poder para os pretos. Tatuagem no corpo, olhar hipnotizante. Eu vim, vim. Onde vem os diamantes? Mante, mante, mante. E aí? Esse homem que tanto tu procura sou eu ou não sou? Até achei, mas não é tu não. Você viu esse mano por aí? Me diga e me diz aí então. Você viu esse mano por aí? Me diga e me diz aí então. Você viu esse mano por aí? Me diga e me diz aí então. Você viu esse mano por aí? Me diga e me diz aí então. Você viu esse mano por aí? Me diga e me diz aí então. Você viu esse mano por aí? Me diga e me diz aí então. Você viu esse mano por aí? Me diga e me diz aí então. Você viu esse mano por aí?